Esta é mais uma das visitas que vem fazendo aos hospitais, tentar fazer levantamento dos problemas, dos grandes problemas que existem. O que é que encontrou aqui? Precisamente, comecei o dia exatamente aqui no Centro Hospitalar de Aveiro, depois visitarei no Porto o Hospital de Santo António e depois ainda o Hospital de Famalicão à tarde, e portanto três hospitais na zona norte do país, e a todos vou procurando perguntar o estado real da sua situação, as oportunidades, as dificuldades que sentem. Aqui falámos particularmente das questões relacionadas com o investimento e com a necessidade de investimento. Portanto, estamos a falar de três hospitais que estão já de alguma forma envelhecidos. Aqui neste hospital em concreto, o último investimento que foi feito ainda foi por conta e por altura do euro, e depois disso não houve investimentos de monta, e portanto estivemos a inteirar sobre esses aspectos e também naturalmente sobre as questões estruturais, como seja o impacto das 35 horas no trabalho aqui neste hospital. Ouvimos de facto a necessidade que o hospital teve de fazer ajustamentos contratando mais gente e portanto aumentando os custos dessa forma, e quando não conseguiu compensar todas as necessidades, aumentando as horas extraordinárias e portanto também onerando mais o orçamento do hospital nessa área, que é relevante. E depois, enfim, ouvimos um problema de fundo que tem a ver com uma necessidade de ir aumentando o financiamento deste centro hospitalar, que tem de facto um subfinanciamento relevante, conhecido, vai sendo tratado pontualmente ano após ano, mas há questões estruturais que ainda urge resolver, que têm vindo a ser resolvidas, mas não com a intensidade que seria desejável e que seria exigível, diria eu, a um governo que reclama para si uma bandeira grande nesta área e que infelizmente creio que tem defraudado as expectativas nesta matéria. Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver não com isto, mas com o relatório da OCDE que agora conhecido. Já estou habituada. Já está habituada, sei que sim. Que agora é conhecido, que prevê que a economia portuguesa vá crescer menos 1,2% abaixo de 1,5% previsto pelo governo. Queria que comentasse isso, por favor. Olha, o governo anterior cessou funções em 2015, deixando a economia do país a crescer 1,6%. Este governo entrou em funções, mais uma vez, reclamando para si um impulso grande ao crescimento económico, criticando o governo anterior por ter tido um crescimento na perspectiva socialista fraco e prometendo um crescimento de 2,4%. Não vemos esse crescimento a acontecer, portanto este ano que passou, 2016, ainda não tem números fechados, mas será um crescimento certamente modesto e abaixo dos 1,6 que foram deixados em 2015 pelo governo anterior. As perspectivas que tem no Orçamento de Estado são de facto de 1,5, que é na nossa perspectiva muito pouco para a necessidade do país e sobretudo muito pouco para as promessas que foram feitas de 2,4% de crescimento. Lembro, em 2016, e 3,1% em 2017. Era isso que estava prometido por António Costa e pela sua equipa económica e financeira. E, portanto, eu creio que o governo tem que trabalhar mais, tem que trabalhar melhor, tem que afinar políticas, tem que perceber que as decisões que toma em várias áreas têm impactos diretos do ponto de vista do desenvolvimento do país, do crescimento económico e também do ponto de vista das condições financeiras no país. 35 horas aqui dizia-se que ia decorrer tudo muito bem, tem impactos concretos, por exemplo, nesta área, como há outras medidas que têm impactos concretos no crescimento da economia portuguesa, e eu realço a necessidade de se garantir, por exemplo, estabilidade nas políticas laborais, que foram uma reforma estrutural do anterior governo e que é bom que assim se mantenha. O mesmo relatório também elogia a orientação orçamental de António Costa, mas deixa avisos sobre a situação ainda frágil das finanças, mas, no entanto, faz um elogio à orientação orçamental. Olha, no CDS, quando olhamos para uma dívida pública muito elevada, um juro de dívida pública a 4,2% de dívida já emitida, portanto não é aquela que é transacionada no mercado dito secundário, é aquela que foi emitida, dívida há 10 anos a custar para o país 4,2%, quando no governo anterior as melhores emissões foram de 2,6%, o que nos coloca muito distantes, por exemplo, da nossa vizinha Espanha agora. Ficamos preocupados, certamente que a consolidação orçamental é relevante, mas é preciso ver como é que é feita essa consolidação orçamental, e o que vemos é uma grande degradação de serviços públicos, por exemplo, estes constrangimentos na saúde ou os constrangimentos na área da educação, que também têm sido subejamente sinalizados, e vemos também que o déficit não é tudo. É preciso não só olhar para a qualidade desse déficit e perceber se é estrutural ou não, olhar para a dívida e como é que ela se está a comportar, e preocupa-nos muito. E eu, infelizmente, quando me falam das questões separadas e sem as interligar, recordo-me sempre de um famoso ano de 2008, em que o então Primeiro-Ministro José Sócrates se vangloriava de ter um déficit de 2,8%, o melhor da democracia portuguesa. 2 anos e meio depois, o país estava num resgate financeiro.